E lá estamos nós mais uma vez para a emissão Portugal em Festa. É no mar que a gente paga por essa palavra. Uma emissão um bocado especial. Muitos de vocês já sabem, Roberto Mial nos deixou no domingo. O grande artista quer em Portugal como no Brasil. É por isso que a minha missão será consagrada ao Roberto Mial, a melhor parte da missão. Mas também haverá, como de hábito, mano, para não mudar, muita música portuguesa, brasileira e de todos os estilos. Então, hoje somos quarta-feira, são 9h38. E eu estou na companhia do Vitor até ao meio-dia. Esse amor da nossa história e o dia clareou. Clareou e eu vi o sol. E durante uma hora, hora e meia, vamos nos consagrar à vida de Roberto Mial. O dia clareou. Clareou e eu vi o sol. Que nos deixou domingo, 15 de setembro. Uma grande tristeza para a música portuguesa. Por essa palavra dura, veio a noite mais escura. É no mar que se navega, veio a noite tudo apaga. E o dia clareou, clareou, e eu vi o sol raiar. Então, Roberto Mial, nome de artístico António Joaquim Fernandes, Macedo de Cavaleiro, onde nasceu dia 27 de novembro de 1951, Trás dos Montes. Faleceu em São Paulo, dia 15 de setembro de 2019. Foi considerado embaixador da cultura portuguesa no Brasil. Ao longo da carreira de mais de 45 anos, vendeu quase 1.5 milhões de discos e ganhou 30 discos de ouro, além de 5 de platina e 500 troféus. Ficamos sempre com Roberto Mial e Quimbreiros, assim servente a festa. Já cantei a cana verde, fandango e o corridinho. Roberto Mial nasceu em Macedo de Cavaleiro, no distrito de Bragança, e migrou para o Brasil aos a idade de 11 anos, em 1962. É assim se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim se arrebenta a festa. Juntamente aos pais e novos irmãos, em 5 viagens na cidade de São Paulo, após trabalhar de sapateiro, comerciante de doce, iniciou na carreira de cantor de fados e músicas românticas. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se

Roberto Leal, nome de artístico António Joaquim Fernandes, casada com Márcia Lissé, com quem foi casado, tinha 3 filhos brasileiros. Dentre eles, um produtor musical, Rodrigo Real. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena. Lá em cima está o tiro-liro-li, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Além de ser cantor e compositor, Leal foi apresentador de programa na Rádio Capital de São Paulo, na década de 1990 e 80. É apresentador no canal português TVI no Brasil. Também teve apresentado programas na TV Gazeta e na Rede da Vida. Lançou no ano 2007 o CD Canto da Terra da Raiz. Nesse disco grava músicas de mirandês para divulgar a segunda língua oficial de Portugal. Tu me lembras noites quentes, debruçado na varanda. Este disco lhe confederam prémios considerados e críticas musicais portuguesa pelo estudo aprofundado e instrumental musicais muito usados da música merendeza, como as gaitas da fola. Avançar o primo Té, um dia da Guiné, prometeu-me escrever. Milho verde, das noites de desgarrada. Milho verde, das noites de desgarrada. Do milho rei, na desfolhada. Do milho rei, na desfolhada. A sua carreira vendeu cerca de 16 milhões de discos e tem mais de 300 canções gravadas. É um dos compositores mais atuais do hino português do desporto de São Paulo. Ele era também sócio do restaurante de comida portuguesa Marca da Maravilha em São Paulo, localizado na região de Barro Arreio. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas... Em 2011, participou no Elenço, no sintoma Último a Sair, um falso real de show na editória do Bruno Nogueira, João Quadros e Frederico Pombares, exibidos pelo canal português RTP1, programa do qual ele se viu vencedor. Nesse mesmo ano, publicou a autobiografia de um livro intitulado Minhas Montanhas, sendo lançado tanto no Brasil quanto em Portugal. Em 2014 fez uma participação em Chiquitas, entoando com ele mesmo, Roberto Leal, o músico que progressa Tobias por usar suas músicas. Neste mesmo ano lançou o CD Obrigado Brasil, que incluiu uma samba de Jorge Aragão e Arlindo Cruz e o dueto com Jair Rodrigues, Alanciona, Jarezinho e Luciana Melo. Adeus que já vou embora, adeus meu pai que... Roberto Leal vivia entre o Brasil e Portugal, além de se apresentar em países da América do Sul, América Central e Europa, divulgando a cultura portuguesa. Foram lançadas cartolinas dos seus principais sucessos, vendido tanto no Brasil como em Portugal. Oh minha gente, estou chegando, minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh minha gente, estou chegando. Em 2018, candidatou-se deputado estadual por São Paulo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, obtendo 8.273 votos. Na vida pessoal, Roberto Leal foi casado aos 45 anos com Márcia Lúcia e pai de 3 filhos nascidos no Brasil e teve 2 netos. E agora vamos ouvir o último trabalho de Roberto Leal, Bate com Fé. Fui à Senhora da Saúde para cumprir uma promessa. Fui à Senhora da Saúde para cumprir uma promessa. Passei pela Senhora das Dores. Em janeiro de 2019, resolveu lutar havia 2 anos contra um melanoma, mas sofreu com metastase para os olhos e a coluna. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate. E disto tinha perdido a parte da visão, também devido à catarata. Eu, assim é que é. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Rogai a Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Rogai a Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Em 74 tinha saído o título Lisboa Antiga, em 87 Dá Cá Um Beijo, em 91 Gosto do Sal, em 95 Festa da Gente, em 99 Roberta Canta Roberto. Deus deu uma graça pedida e deu-me esta voz a mim. Deus deu uma graça pedida e deu-me esta voz. E Roberto Leal morreu aos 67 anos, dia 15 de setembro de 2019. A causa da morte foi um melanoma maligno que lhe enviou um atingido o fígado, causando síndrome hipodureal e também complicações decorrentes a reações alérgicas aos medicamentos. O cantor estava internado havia 5 dias na unidade semi-intensiva no Hospital Sanitário de São Paulo. Quando lembrei do meu pai, meu Santo Ambrósio querido. Quando lembrei do meu pai, meu Santo Ambrósio. E deixo com muita pena a mulher Márcia Lúcia e 3 filhos e 2 netos e milhões, milhões de fãs. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha ali.

tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e o barulho do colchão. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e é de inferno e é de verão. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e o barulho do colchão. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e é de inferno e é de verão. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e o barulho do colchão. Tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e é de inverno e é de verão. E mais um novo trabalho de quem? De quem? De Moquica. É pulga por trás da orelha. Cuidado que é pulga, então. Tu bem sabes que eu te amo, mas não gosto de mentiras. Toda a gente já me fala que tens outra rapariga. Mas chegou a tua hora, eu vou saber a verdade. Se estiveres com ela agora, cai o carmo e a trindade. Estou com a pulga atrás da orelha. Mais um novo trabalho de quem? De Henrique Matos. Se eu te der um beijo, então dei-me aí um beijo, que estou à espera. Se eu te der um beijo nessa tua boca, se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor, deixa-te levar. Se eu te der um beijo nessa tua boca, se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor, eu quero te amar. Pergunta-me se por

já te dei a melhor prenda. Oh, ai, que no meu peito trazia. Pensei que fumas, tu és o fumador. Tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. Pensei que fumas, tu és o fumador. Tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. Oh, ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. E anda aí um rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. És do meu gosto, és da minha opinião. Ai, que amar a morrida da raiz do coração. És do meu gosto, és da minha opinião. Ai, que amar a morrida da raiz do coração. Vai em cima está o tiro, liro, liro. Vai embaixo está o tiro, liro, ló. Vai em cima está o tiro, liro, liro. Vai embaixo está o tiro, liro, ló. Juntar os dois à esquina, pegar a concertina, dançar o solidão. Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da sua pequena. Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da sua pequena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidão. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidão. Cantiga de amor. Muito boa noite, senhor e senhor. Ponha aqui o tapete, devagar, devagarinho, devagar, bem grande. Eu tenho uma carta para te dar a vida, não tenho por quem andar. Eu nasci à sexta-feira com barba e cabeleira. Mãe parecia um anticristo. Mas é que o senhor faz que um homem se apura nunca salverá. Põe aqui esse pezinho, devagar, devagarinho, sai da beira grande. Eu tenho uma casa para te dar a vida, não tenho. Eu fui de Lisboa à Sinta, a casa nesse assassino, vamos fazer os calções. Mas a pobre criatura é sempre da abertura para as minhas decisões. Olha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, devagar, ver grande. Eu tenho uma carta escrita para te dar a vida, não tenho por que andar. Padre, ninguém o adivinha. Ninguém o adivinha. Não adivinha, não. O que eu disse ao padre na minha confissão. Dá cá um beijo. Dá cá, dá cá. Dá cá um beijo. Não sejas má. Não sejas má. Não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo. Dá cá, dá cá. Dá cá um beijo. Não sejas má. Sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Ninguém adivinha, não cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá. Dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo na tua boca. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. Diabo da caneca toda a noite que outra fuma. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. Diabo da caneca toda a noite que outra fuma. Oh meu bem, aparta, aparta o ioi. O cacho tinto no branco ao ioi. Também eu fui apartado ao ioi. Do amor que eu queria tanto. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que outra fuma. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que outra fuma. Tenho a certeza que alguns começaram a dançar, a saltar, até alguns estavam com vontade, mas não podiam. E agora vamos passar às coisas mais calmas, não é? Fado com sentido, carrossel das saudades. Então vamos lá ouvir. Porque a saudade é minha e tua, porque habitamos no meio da rua. Esse teu medo me enlouquece, teme em ficar e não se esquece. De amor em cada esquina, de dizer, de lembrar que destino foge do amor, fica sem hino. Neste carrossel a saudade vai-se embora, fujo com seu pai e com ele ainda namora. Bebeu água de amor que o destino. Saudade é mais que uma lembrança, num carrossel de pura dança. Há nesta dança risos e choros, palavra mansa e meus namoros. Cada amor é de vento, é de mel, palavra solta neste carrossel. De dizer, de lembrar que destino foge do amor, fica sem hino. Neste carrossel a saudade vai-se embora, fugiu com o seu pai e com ele ainda namora. Bebeu água de amor que o destino.

do país. Portugal é festa. Mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Vamos lá com João Madeiros, aqui trabalha-se. E desta ocasião, tenho aqui une offre d'emploi, entreprise du bâtiment située dans le bassin orléanais, recherche un chef d'équipe ravaleur, homme ou femme, expérimenté en peinture, ravalement, sachant faire de l'isolation par l'extérieur. Pour joindre une équipe dynamique en contrat CDI de 39 heures. Alors, si vous êtes intéressé, correspondez au profil. Contactez la radio 02 38 43 48 00. Vos coordonnées seront remises par téléphone. E temos aqui uma oferta de emprego. Uma empresa das obras está à procura de um chefe de equipe ravaleur com experiência em pintura, que saiba receber isolação para fora, CDI de 39 horas. Se você está interessado, telefone na rádio 02 38 43 48 00. Fico para aqui a pensar aonde vai dar este meu destino. Sempre tanta confusão, sem notas na mão, é um desatino. Eu jogo na loteria, ai tudo faria para poder ganhar. Algo aqui não bate bem, eu ando num vai bem, sempre a trabalhar. De segunda a sexta-feira lá vou eu a trabalhar, mas vem o fim de semana e quero ir festejar. Vou à festa para me dar um prazer e pegar uma cerveja para o trabalho esquecer. De segunda a sexta-feira lá vou eu a trabalhar, mas vem o fim de semana. Tivemos um pequeno problema. É ver se nós resolvemos este problema. E vamos passar um bocado na música romântica, não é? Quem não se lembra desta música? Tô maluca pra te ver. Quem não se lembra? Eu não vou negar. E desta ocasião, esta música foi pedida da parte da Maria para o Sr. Alberto, com muito amor e beijinhos. Se isto não é lindo. Felicidade, eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Complicado de se entender.

por tudo e abrigo, porque eu sem ti não sou ninguém. És o meu sol, és o meu mar, é aquele que me dá amor. És o meu porto de abrigo, porque eu sem ti não sou ninguém. Seguimos com o artista Lucy Medledo, a Lucy. Quando sorris para mim, minha alma incendeia e o corpo estremece. Sinto um grande desejo, provar-te um beijo, provar os teus lábios de mel, mas não posso. Para frente com Joana d'Arc, medley da Joana d'Arc. Uma mão no joelho, outra no coração, mexendo bem a cintura, para frente, para trás, em cima e no chão. Uma mão no joelho, outra no coração, mexendo bem a cintura, para frente, para trás, hoje é só diversão. pra trás, em cima e no chão. Uma mão no joelho, outra no coração. Mexe bem a cintura, pra frente, pra trás. Hoje é só diversão. Tornados por Roberto Leal. Estes 10 minutos serão consagrados a ele. Para acabar é o mais que estamos com ele. Para lá chegar mais depressa. Passei para cima das dores. Para lá chegar mais depressa. Bate, bate a mão. Bate, bate o pé. Bate, bate, bate. Viola de rodé. Bate, bate a mão. Mas bate com o pé. Passa como eu. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olá e olé. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Rogai a Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Rogai a Deus que me guarde, caminho da minha vida. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olá, olá. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olá, olá. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Thank you.

para os doentinhos, força, coragem. E botar para a frente. Foi assim que meu amo me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amo me prendeu. Então não se esqueça, sexta-feira a partir das 19 horas, Portugal em festa tornará a ver. E a minha última palavra será Roberto Leal, descanse em paz e sempre que a minha música é faz lá. Para vocês todos, um abraço, tchau, tchau e até sexta-feira. Tchau. Agora a minha espinhela arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita.